Muito bem, estou de volta após o break comercial e os meninos já estão aqui comigo, como eu havia dito, né? Quero até agradecer a presença de todos vocês aqui na Rádio Querigma, né? É muito importante pra gente ter pessoas assim, trazendo coisas diferentes, né? Do mundo aí profissional. E eles são youtubers, alguns estão iniciando, alguns já estão há um tempo. Tem uma pessoa aqui que é artista musical, um trabalha com comédia, o outro trabalha junto. Então eu vou começar um papo bem legal com todos eles. É o Lucas, o Cadu e o Eric. A idade de vocês, por favor, pra mim. Fala o nome e a idade, pro pessoal falar quem, saber quem tá falando. Tá bom. Olá, boa tarde. É boa tarde, né? Tá certo. É, boa tarde. Boa tarde, okay. Tá certo. Meu nome é Eric Andrade, eu tenho 18 anos. Uhum, e... bacana. E é isso aí. É, você não vai falar que você é... Ah, tá. Não, é só... Tá, meu nome é Lucas... boa tarde a todo mundo que tá ouvindo a Rádio Querigma. Meu nome é Lucas Souza, tenho 20 anos, tô velho. Você tá velho, imagine eu. Boa tarde, pessoal, meu nome é Cadu e eu tenho 16 anos. Mais novinho aqui do grupo... eu quero perguntar pra vocês que trabalham com o YouTube, da onde veio a ideia de cada um? Então, cada um conta um pouquinho da história, fala o nome, certo? E conta um pouco da história, da onde veio essa ideia de trabalhar com a mídia social, com a internet, com o YouTube? Quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, eu conheci um canal no YouTube chamado Colônia Conta Khan. É um canal que de um cara que faz... análise de jogos antigos, porém ruins. E aí isso acaba deixando o vídeo engraçado e interessante pra quem, tipo, não conhecia certos jogos antigos. Sim, sim. E aí, nos meus primeiros vídeos, eu me inspirei nesse canal. Só que eu não fazia análise de jogo, eu só fazia... eu fazia mais gameplay. Eu fazia gameplay junto comigo. E é basicamente isso. Eu me inspirei no canal, no Colônia Contra-Ataca e hoje em dia Você foi um pouco, vamos se dizer assim, como que fala? Crítico ao ver aquilo que não tinha tantas pessoas que comentavam sobre os jogos bons. Aí você pensou, eu dou conta de fazer isso daí. Eu acho que é uma coisa legal. Eu achei legal também. Tipo, porque tem muito jogo que é bom. Só que muita gente não conhece, como por exemplo, você conhece aquele jogo daquele de caça-sapato com uma arma de brinquedo? Sim, eu vejo, né? O Polystation, você lembra? Inclusive no YouTube, várias pessoas jogando esse jogo, mas eu, dentro do videogame, eu sou péssimo. Você não tem um videogame? Eu tenho um PlayStation, mas é pra usar pra assistir o YouTube, pôr as coisas pra minha filha lá assistir. Mas além de comentar os jogos também, Lucas, que é o Lucas que está falando com vocês. Ou você LX, também, porque meu canal se chama Canal LX e o pessoal me chama de LX. Aí lá tem também um jornal, né? Do qual até a família participa. Conta um pouco pra gente. Então, esse jornal, eu planejo fazer ele desde 2016. Sim. Aí em 2016 a ideia que eu tive pra criar o jornal foi por causa de um quadro do Pânico na Band. Sim, ótimo. Tipo, tinha um quadro do Pânico na Band que eles faziam Jornal dos Dois Eixais. Não sei se você lembra ou se você já assistiu, mas eu me inspirei nesse quadro. Sim. Aí eu tentei fazer algo parecido com aquilo. Sim. E aí no começo eu fiz com uma amiga minha, Marciele. Ô Marcele, abraço Marcele. Abraço Marcele, né? Ela não tá assistindo, mas eu vou mostrar pra ela o vídeo depois. Ah, com certeza. Mas enfim, aí eu fiz primeiro com ela. É tipo um episódio piloto, sabe? Pra ver como é que fica, tipo um teste, né? Sim. Aí eu fiz com ela, tipo, sem chroma key, sem nada. Só a gente sentar no sofá e falando as notícias e contando piada. Aí com o tempo passando, foi só ano passado que eu consegui fazer o primeiro episódio, que é o jornal, do Jornal LX, né? Aí eu fiz o episódio ano passado junto com o Michael Douglas. Inclusive eu queria mencionar o Michael Douglas aqui, porque infelizmente ele não pôde vir. Sim. Aí eu espero que pelo menos eu consiga gravar com ele pelo domingo, né? Que eu tô planejando fazer o terceiro programa do jornal essa semana ainda. Porque, tipo, né, eu vou mudar e tal. Eu quero fazer pelo menos o último vídeo pra me despedir de todo mundo. Sim. E Cadu, fala aí pra gente. Bom, a minha ideia, ela inicialmente veio de que eu gostava bastante de dublagem. E eu conheci alguns dubladores, mas só que eu nunca tive a oportunidade de começar. Até que um dia, na escola, esse ano mesmo, há 5 meses atrás, sim, a professora, ela pediu assim, vocês vão fazer uma dublagem e vocês vão me trazer e vocês vão me apresentar aqui. Aí eu fiz a dublagem lá de um anime e tal, de uns 8 minutos, e inclusive a professora chorou vendo a minha dublagem, inclusive. Mas chorou de emoção ou de dando emoção, risada? De emoção, de emoção. Então isso é bom, cara. Porque ela disse assim que os alunos da escola sempre surpreendem ela de alguma maneira, e eu fiquei honrado de surpreender ela aí com o meu primeiro trabalho. Sim, que bacana. Eu fiz. Ah, mas isso significa que você tá no caminho certo. Se alguém se emocionou com você, fisgou. E você? Hein, Eric? Tá. Eu, na verdade, eu fui chamado, né, pra o canal LX, pra fazer o papel de um personagem chamado Fizola Wuhan. E eu pretendo elevar esse conhecimento sobre o Fizola Wuhan para outras pessoas, que sim, eu conheço também. Uhum. E eu estou meio que no ambiente musical também, eu gosto de cantar e tocar violão, e eu pretendo sim seguir esse caminho, sim, esse caminho artístico, tanto pelo teatro também, que eu faço teatro, eu gosto de dançar. Que bacana. E criar vídeos e conseguir iniciar minha carreira de youtuber, né? Uhum. Aí eu tô por enquanto aqui com o meu amigo Lucas, que vai embora então, já. O Lucas carregando todo mundo pra esse mundo do YouTube. Sim, sim. Encorajando a galera aí. Isso aí, parabéns por essa atitude. O problema é que é, né, a última vez que a gente vai se ver, né, infelizmente. Ah, eu tô nesse caminho também, meio que... Não vou falar não, vou falar pra vocês não. Bom, agora eu quero saber quanto tempo tem de YouTube, você nesse ramo. O meu canal eu criei em 2011, mas eu só comecei a produzir vídeos sérios, assim, só comecei a me empenhar mesmo só em 2015. Uhum. Porque em 2011, tipo, eu era uma criança, eu tinha mais ou menos uns 9 ou 10 anos na época, e eu não fazia ideia do que fazer, né? Uhum. Às vezes eu postava uns vídeos aleatórios, aí às vezes eu apaguei e tal, mas é... Sim. Mas é basicamente isso, eu não sabia mexer muito com o YouTube na época, porque eu era uma criança. Sim. É isso. Então começou desde criança, então. Inclusive, naquela época, hoje em dia, o meu canal se chama Canal LX, né? LX? Só que naquela época, meu canal se chamava Lucas Gang 123. Ai, criança sempre coloca um número no meio do, sempre, do bagulho. É que naquela época era tipo, você colocava um nick, aí depois você colocava XD, uma coisa assim, XD, XD, uma coisa assim. Você lembra nessa época, uh-huh, que o pessoal fazia isso? Muito. Sim, no Messenger, no MSN, sabe? Uh-huh. Aí, eu fiz lá, tipo, tava lá, Lucas Gang 123. Que em inglês significa Lucas e sua turma, entendeu? Lucas e sua turma 123. Uh-huh. Só que quando eu fui colocar em inglês Lucas Gang 123, aí quando eu fui pedir pra mostrar pro pessoal da minha escola, pra acessar meu canal lá, eu falava lá Lucas Gang 123, né? So, aí o pessoal entendia Lucas Gang 123. Por causa que o pessoal não sabia falar inglês, tipo, não entendia, não entendia inglês. Aí, tipo, esse é um dos motivos porque eu ter mudado, mas também tem outros motivos aí. Quem quiser saber mais, tá lá, tem vídeo lá no meu canal explicando tudo isso. E só que... Se você tiver paciência... Então, seu canal é LX... Isso, já encontro você, seus vídeos lá. Isso, LX. Isso, canal LX e... Aí se você se aparecer uma logo... uma logo redonda e prateada com LX, é a minha. Sim, é a minha marca. Bacana. E aí, gente, quanto tempo no YouTube? Com ele? Eu criei... Com ele, né? Com ele, alguns... Meses, um mês, né? Por aí. Por aí. O meu canal, ele foi criado em 2016. Ele tinha o nome de Davi Cadu Gamer, porque no início a ideia era eu e meu irmão fazer vídeo de gameplay, porque a gente gostava bastante desses Sim. youtubers de que faziam jogos e tals. E depois mudou pra Cadu Gamer, aí eu comecei a fazer os vídeos de dublagem, né? Sim. Começou há 7 meses atrás, se eu não me engano. E o primeiro vídeo que eu postei foi o que eu fiz na escola. Aí eu fiquei meio parado, ainda tô na verdade. O último vídeo que eu lancei foi semana passada. Uhum. E eu pretendo lançar mais projetos aí, que inclusive eu tô com uma parceria aí com outro canal, que é a Fandubbing BR, que foi meio que um canal que influenciou os outros fandubladores que hoje existem no YouTube. Eles postam, eles estão dublando vários animes e documentários aí inteiramente. Eles são 52 pessoas por aí. E eu fico muito feliz de fazer parte deles aí, porque os caras são realmente muito bons. Quem sabe um dia você conhece o Guilherme Briggs? Quem sabe? E você, Eric, quanto tempo aí de YouTube? Bom, praticamente 6 meses por aí. Foi desde o segundo jornal, né? Uhum. O segundo jornal feito de verdade, né? Sem teste. Porque o primeiro não foi lá, uhum. Mas foi bom, né? É isso aí. Mas é isso aí, eu tô no YouTube por conta do Lucas, né? Do Legal, jornal dele. Lucas. Legal. Mas eu já gravei vídeo, assim, mas não pro YouTube, né? Na verdade foi pro Facebook, uhum. Que pouco requisitado hoje em dia. Mas eu criei uma página lá chamada Artista Iniciante, até porque estou divulgando agora. O nome é Artista Iniciante, só pesquisar lá e vão ver os vídeos de cantando, tocando e dançando também. Agora eu quero saber, vocês youtubers, é possível hoje, com esse tempo que vocês estão de carreira, ou vocês imaginam, querem continuar com isso, um financeiro, né? Um lucro. É possível um lucro fazendo o que vocês fazem hoje em dia? Olha, porque o pessoal que é ouvinte, que tá ouvindo, acredito, né, escuta a Querigma, eles não conhecem muito bem essa profissão que é ser youtuber. Então eu quero explicar pra galera como que funciona. Como funciona pra você ganhar dinheiro com o YouTube, é isso? Se você já ganhou algo nesse tempo que você tá e como que funciona. Olha, por enquanto eu não ganhei nada ainda. Por enquanto eu faço mais por diversão mesmo. Sim. Mas é possível ganhar dinheiro com o YouTube, sim. Você ganha dinheiro com aqueles anúncios chatos que aparecem nos vídeos, que sim. Você sempre pula, entendeu? Sim. É só com aquela forma que você ganha dinheiro. Sim. Mas pra fazer isso, você precisa ter pelo menos 1.000 inscritos no seu canal, uhum. E ter mais de 4.000 horas assistidas também. Ah, entendi. Ou seja, você tem que bater uma meta. Assim que você conseguir bater essa meta de 1.000... É igual no banco, né? Tem que bater uma meta. Assim que você assim que você conseguir bater a meta de 1.000 inscritos e mais de 4.000 horas assistidas, você já pode começar a monetizar seu canal. Inclusive, tem um canal que eu trabalho, que é o canal da minha tia. Aí quem administra é eu e minha mãe. Uhum. E quem faz os vídeos é minha tia. Sim. O canal dela se chama Se Liga na Palavra. É um canal de mensagens, de adoração, Deus, oração, essas coisas. De oração. E ela faz um vídeo que ela ficou bem famosa nesse canal aí. É um vídeo que ela fala sobre chá. Uhum. Ela fala um vídeo de chá lá. Aí teve mais de 17 mil visualizações lá, não sei. Que legal. Não sei, eu posso estar enganado, eu acho que... Mas por aí, mas tem bastante visualização. Aí, ela já conseguiu 1.000 inscritos já. Uhum, legal. Ou seja, a meta de 1.000 inscritos já conseguiu. Agora falta ver se consegue passar das 4.000 horas. Aí se ela conseguir, já começa a monetizar o canal já. Então galera, vocês que estão ouvindo, que estão acompanhando, eu estou aqui com 3 youtubers de Teodoro Sampaio, fazendo uma entrevista bem bacana hoje aqui. E é possível sim ganhar dinheiro, mas tem que ter muita dedicação para isso. Tem que ter um conteúdo extremamente interessante, tem que se sei lá, muito. Ou pode ser besta também, mas você precisa tem que se dedicar. Você precisa focar num nicho, tipo seu nicho. Quero isso, vou trabalhar com isso. Isso. E agora, para finalizar, uma pergunta assim que eu fechei, quero fechar com vocês. Planos futuros. Quero começar com o Cadu, perguntando para ele. Depois de trabalhar, o Lucas está indo embora agora. Caraca. Qual é seu próximo passo? O que você pretende fazer? Bem, eu pretendo continuar com as dublagens. Uhum. E cada vez mais não ficar só em anime, essas coisas. Porque o público do meu canal é mais esse público. Eu que tenho vontade de dublar filmes, séries, inclusive. Eu passei a semana inteira fazendo testes aí pra ver se eu consigo participar de alguns projetos da Fandubbing. E também tô fazendo vários vídeos aí. E eu pretendo ir muito pra frente com isso daí. Quem sabe até futuramente fazer um curso e começar a trabalhar com isso. Legal. E você, Lucas? Eu espero que eu consiga fazer as coisas, né? Fazer as coisas que eu gosto de fazer e começar a trabalhar com isso futuramente. Mas, sinceramente, ainda eu não sei muito bem no que eu vou fazer ainda futuramente, uhum. né? Eu não tô pensando ainda, tô estudando e... Eu tô pensando ainda no que eu vou fazer, mas se eu tiver a chance de trabalhar nisso que eu faço hoje em dia, eu vou ficar bem contente, na verdade, né? Sim, eu acho que tem que continuar assim. E você, Eric? Ah, na verdade, assim, se tornar um youtuber, na verdade, nunca foi o meu querer, né? Uhum. Eu fui descobrir por conta da participação no Jornal do Lucas. Sim. E aí eu descobri que a arte, ela não tá só ligada à música, não tá não. só ligada à dança, essas coisas. Porque com ela tá certeza. Ligada em tudo, na verdade, né? Uhum. A gente tem que colocar a cara, o rosto, e deixar as pessoas conhecer a gente pelo que a gente faz. Porque a arte também pode ser algo relacionado com divulgação. Então, por conta do conhecimento que eu tive dentro dessa... Assim, essa troca de informações, eu aprendi como desenvolver, como ter uma criatividade, como editar um vídeo a partir de um aplicativo chamado Vegas. Eu tentei ensinar. Nossa, esse aplicativo é muito difícil. É difícil. Então. Eu demorei mais ou menos uns 3 anos só pra aprender o básico dele, porque ele é muito complexo. Uhum. E eu tentei ensinar pra ele e eu não. Eu consegui te ensinar. Consegui alguma coisa. Alguma coisa. Uma coisinha. Uma coisinha pequena. Dá pra fazer um cortezinho. Isso. O corte é pra mim, eu consegui te ensinar. Tem que Mas ensinar se acontecer de eu conseguir me tornar um youtuber. Na verdade vai ser por divulgação mesmo, do meu trabalho. O artista ele vai divulgação. Pela divulgação mesmo do YouTube. É isso aí. Né? Então eu quero agradecer a presença do Cadu, do Lucas e do Eric aqui. Foi um prazer enorme falar sobre esse assunto. Muito obrigado. E quero abrir mais entrevistas aqui de coisas interessantes, viu, gente? Então vocês fiquem ligados. Agora nós vamos para o break comercial e depois tem mais música para vocês. Beijo, tchauzinho. Conveniência do pescoço.